Ele um dia chegou de Belém, com a pureza nos olhos de quem pensa um dia talvez encontrar uma vida melhor. Desde cedo ele se governou, em criança ele não encontrou o carinho de um lar onde a gente costuma aprender. Esse homem que o tempo marcou, cicatrizes que a vida deixou, aprendeu de menino que nada é fácil demais. Sapateiro chanfrando seus dias, despontando nas horas vazias. De segunda a domingo ele não tinha tempo pra nada. Me lembro quando ele chegava do trabalho e me via brincar. Tinha sempre um abraço apertado e um sorriso no olhar. Eu corria e pedia um presente, disfarçando ele ria contente. E sem graça inventava uma história pra me consolar. Esse homem que o tempo marcou, de uma infância que a vida negou, era hoje meu pai, tinha calos nas mãos e sofria. Sapateiro chanfrando seus dias, despontando nas horas vazias. De segunda a domingo ele não tinha tempo.